Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Pode também acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com Steven Wilson e a música I Witness, e ao longo da primeira hora da sessão de hoje vão passar por cá nomes como The Verve, Halcyon, Smoke City, entre muitos outros. Para já, entram no alinhamento Destroyer com o tema Thistletown Swimming in the Blood e depois L'Impératrice com Poids des Filles. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. Ribbons dancing in the rain, flowers on the skyline. Hey, how is the wine? What comes round's going round again. Towers coming up for air. We'll be right back. Playlists com Miguel Bettencourt. Wild Beasts são quem entram de seguida no alinhamento com A Simple Beautiful Truth, depois The Strokes com a música The Adults Are Talking, uma das músicas, a primeira, de resto, do mais recente álbum dos Strokes, produzido e lançado em 2020. There's a beauty out there, you just gotta know where it's there. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Ouvimos The Strokes, antes deles já passaram por cá Wild Beasts, L'Impératrice, Destroyer, e abrir a sessão de hoje da playlist ouvimos Steven Wilson. Entram no alinhamento The Verve com a música Space and Time. Eu sou Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Thank you.

sick of me, and maybe then you wouldn't get so sick of me. Só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui, deste lado, na vossa companhia, até às 21 horas. Ouvimos Sneaker Pimps e a música Sick e entram no alinhamento agora Elcian com o tema Slow Birth e depois I'm Monster e Smoke City, respectivamente com as músicas Daydream in Blue e With You. Every moment you have spent is tasting the life that I've chose to live. Here among the sending, while my heart is broke, it's chased away that you wanted happening. Why am I full of emptiness? Someday I will find my way. for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Massive Attack e a música One Love. Na segunda hora, das 20 às 21 horas, vão passar por cá nomes como Benjamin Booker, Dead Combo, Moby, Stereo MCs, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt e desejo a todos votos de uma excelente noite de sábado. It's you I love and not another, and I know our love will last forever. You I love and not another, and I know we'll always be together. Some men have one love, have charm. They say don't lay your heads in one basket. If the basket should fall, all your heads will be broken. your dreams. We'll always be there, no matter how bad things seem. Ever so faithful, ever so sure. No man could ever ask for more. Give me now your I believe in one love. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. We'll be right back. Bem-vindos à segunda hora da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Fantastic Negrito e a música Plastic Hamburgers e passamos para Benjamin Booker e a música Wicked Waters, depois Vintage Trouble e o tema Run Like River. This must be where I lose it all, darling. Throw myself into wicked waters. This must be where I lose it all, darling. Throw myself into wicked waters. Oh! Playlist com Miguel Bettencourt. Passamos para música portuguesa, apesar de cantada em inglês, a cargo de Frankie Chaves e Mazgani, respectivamente com as músicas The Search e The Poet's Dead. Street, different faces, still the same vibe. I'm going, I'm out on a field. I can feel I'm doing it for real. I'm searching the stories I'm told, searching for. Dances are meant to be learned. I keep my fire burning still, pick up my rage and turn it into my own will. I search for my soul, right? I'm going, I'm out on the field. I can feel I'm doing it for real. I'm searching. Searching for deep in my soul. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. The Poet's Dead, de Mazgani. Antes dele passou por cá Frankie Chaves, Vintage Trouble, Benjamin Booker e a abrir a segunda hora da sessão de hoje da playlist Fantastic Negrito. Mantemo-nos com música portuguesa, entram Dead Combo e a música Deus Me Dê Grana. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. To have all of you here today. thought you all might begin your tour here. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Propeller Heads e a música Take California. Passamos para Moby e a música Find My Baby. Depois, The Chemical Brothers e Stereo MCs entram na reta final da playlist de hoje, respectivamente com as músicas Go e Sketch. We'll be right back. see we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jack who stole, to the depths in your web, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Sketch. Free. Don't take a genius to know about Venus. No misdemeanors, I'm taking it serious. The flesh is weak, you must protect it. If you forget, check how the artist sketch it. Now, I'm paying it true, I'm paying it true, ooh, I'm paying it true. Through and through. I'm paying it true, I'm paying it true, ooh, I'm paying it true. Chegamos ao fim da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Pode também visitar-nos via facebook.com/playlist.rca. Fechamos a sessão de hoje com The Prodigy, a música Clean Batize. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com um abraço, votos sinceros de um excelente fim de semana e até ao próximo sábado.